tem estacionamento pra fazer 2, 2, 2, 2. Passarei 2228, 1148, 4 horas, Salvador. Passarei 2228, está sintonizado até o ponto de espera da pista 10, da parte 1 da Coimbra. O ponto de espera é parte pronta, ajuste 1020. Parte 1 no Índia, ponto de espera é parte pronta, 2228, passarei. 2222, autorizando a linha de decolagem, pistão 90, vento 140 graus, 142. A linha de decolagem 2222. Passagem 2222, decolando os 47, controle Salvador, 208, mal 8, bom voo. 208, uma boa noite, 208. Boa noite. Salvador, boa noite, passageiro 2228. 2228, contato com a base, que é o Abono para o nível 180. Abono 8180, passageiro 2228. noite, é o passarelo 2222, tá com a informação ECO. Passarelo 2222, eu tenho identificação. Destino autorizado até nível 080, restrição à mão, o ajuste no 020. Este desce ao 080 para a mão, 2222, identificou. 2228, localizar direto com a pista. Direto com a pista lá pra gente, 2228 pra frente. 2333, instrução Duma, deixa para 4.000 pés, o ajuste 1009. Conselho 19, 4.000 pés, voa Duma, 2222. Passarelo 2222, deixa para 2226, autorizado em agora, sexo da pista 10, ajuste 1019, é a pista pisada. 2019, desce para 2000, reporte estabilizado, 2222. Passarelo 2228, estamos sobre o Recife na frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-2-8. 2-2-3-5-2-3-8, passarelo 2228. fazer os 222, eu vou fazer um pequeno desvio à direita aqui, senhor. Já é a proa do não, ok? 5 milhas. Gente, para fazer 222, estou primeiro o desvio, se é bom, a gente está no lado. Mais, repórter estabilizado. Falando do 1-2-2-2-2. 4.54, essa é a identificação. Deixa eu ver, chegar na bom médio 1 no Paranilva 0 em Cruzeiro. Ajuste em cima do 0.9, uma terra speed na DC, com seu número 1. Tem uma classificação. Chame a torre na frequência 118 de cima 95. 118 95, obrigado, bom serviço. Salvador, muito boa noite, eu passarei do 2222, estabilizado. Passa. Marca a torre de TAP, a luz de França 48, TAP 3844. Autorizado, estamos 0.1 0.9, o ajuste no 0.9. 404 desse para 2000, pega essa autorizadinha dele, que é que seja opção 0, acho que está dizendo, a gente não tem uma nota. Taxia Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Lima, passarelo 2222. Passada da rede de altitude. 4654, chame na torre na frequência 198, décima 9. 8952, dois para 2, o céu está cruzado. E agora tem que ser a pista no zero, mas pode ser estabilizado. Inclusive, o Brasil está estabilizado, está 3.4. 4.1, o estado, pouso, estamos no meio, 0 graus, 1.2. Gente livre, pouso no 0, 1.2.4. Pergunta 2000 pés, está presente aqui, a faixa está pisada. Estou no 592, dispara 5070. Chame a torre na frequência 118, décima 95. Você vai ter que cuidar, boa noite, bota mais. Sou o Salvador, boa noite, chame o táxi 520, estamos em 2.500 metros de visão. Cantinho 520, boa noite, com 5 informações baixistas, livre ajuste no 0 e no 9. Combinado. Azul 2454, emissão Los 22, liberando via Eco, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Liberando Alfa e Juliette, portão 01. Estão 2170. Chama a torre na frequência 118, deixa uma lógica com o meu posto. No solo 2000, libere via Eco, táxi via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, 13, 3520, até a sua escuta até lá. Oi, Utah, 3170, subida final do dia. São 3170, vento 1,6, 0 graus, 12 nós, ponto autorizado, escuta. Agora, ponto na via, está 3170. 170, no solo 29, Bell via Fox, taxi de Alfa, Juliette, portão 05. Fox, Alfa, Juliette, 05, tá 3, obrigado, bom dia. Só instalando bom dia, voo no 592 estabilizado. Bom dia, 592, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão 10, ventura 50 graus, número. Tive pouso, voo 592, 19. Temo, mandar uma nota. Obrigado. 592, Missão 235, Iberê via Eco, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Eco, Alfa Juliette, portão 11, 592.